Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oferecimento Panificadora Roma, há mais de 35 anos, trazendo qualidade à sua mesa. 8 horas e 17 minutos nesta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2013. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN, Central Brasileira de Notícias. E neste Café com a CBN, o assunto principal é saúde. Está aqui na mesa deste café a secretária municipal da Saúde de Foz do Iguaçu, Letícia Canete de Lima. Bom dia, Letícia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Bom dia, nossa coordenadora de atenção básica, Adriana, doutor Túlio. Eu vou apresentar aqui também a Adriana Valadão, ela que é coordenadora da Atenção Básica da Secretaria da Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Adriana. Bom dia, Guilherme. Bom dia, doutor Túlio. Bom dia, nossa secretária. Bom dia a todos os ouvintes. Já conversamos várias vezes por telefone, primeira vez que recebemos você aqui. É inclusive, verdade. Agradecemos sua presença. Eu também que agradeço aqui a oportunidade. E aqui ao meu lado também, doutor Túlio Bandeira. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Letícia. Adriana. Bom dia, Adriana. Enfim, estamos aqui participando mais de um café da CBN. Já que o assunto é saúde, vamos perguntar aí a respeito de um assunto que gerou muita polêmica aqui em Foz do Iguaçu também, a questão dos médicos estrangeiros. Na última vez que nós conversamos, secretária Letícia, havia um problema ainda com relação ao registro dos médicos designados por esse programa Mais Médicos aqui para Foz do Iguaçu. Como é que está atualmente a situação dos estrangeiros e também dos brasileiros que vieram com este programa? Essa é uma condição que a gente ainda depende do Ministério da Saúde, está fazendo a liberação de um registro, que ele é um registro proporcional ao CRM, né? E nós tivemos aí por parte do Ministério da Saúde a liberação de apenas 3 profissionais por enquanto, né? E eles já estão atuando desde ontem, né? Eles foram alocados aí no Porto Belo, no Parque Presidente e no Lagoa Dourada. Então, desde o dia de quarta-feira, eles já estão atuando nessas unidades de saúde. Apenas 3 médicos, você disse, mas esse apenas se referindo ao total de médicos, porque 3 médicos já é uma adição bastante grande à nossa rede, né? Não, com certeza. Então, nós tivemos aí, fomos contemplados, né? Inscrevemos 21 médicos, já fomos contemplados com 13. Na terça-feira, nós recebemos a notícia por parte do Ministério da Saúde, através da Secretaria de Estado, que serão realocados também para Foz mais 8, totalizando o que foi inscrito no programa do Ministério, que foi um total de 21 médicos, então. Esses médicos, a gente sabe que eles virão principalmente para a questão do atendimento básico, né? E eu vou perguntar até para a Adriana, porque a Adriana é coordenadora dessa área de atenção básica ali na Secretaria da Saúde. Como é que vai ser feita essa distribuição dos médicos? Eles irão já tão logo liberados diretamente para os postos de saúde? Como é que vai funcionar? Com certeza, assim como esses 3 que receberam, né, esse registro provisório na segunda-feira dessa semana. Então, ontem eles já começaram, já receberam carimbo, né, feito aqui pelo município e já estão atuando realmente com a população. Já fazendo consulta, já estão organizando todas as suas agendas, já estão atendendo, né, os grupos de hipertensos, diabéticos, gestantes. Então, realmente, eles já estão atuando na prática e isso vai acontecer com todos os outros que receberem a emissão pelo Ministério da Saúde do seu registro provisório. Ou seja, eles vão fazer esse trabalho da questão ali de relacionamento com a comunidade mesmo, aquele trabalho mais preventivo nas unidades de saúde? Isso, na verdade eles estão alocados em unidades, em equipes de saúde da família, né, que tem esse vínculo maior com a população, com a família, com a comunidade, e também eles estão alocados em unidades tradicionais de modelo aberto, que também vão fazer toda essa assistência voltada à prevenção e à promoção à saúde. Aproveitando que estamos falando dessa questão de postos de saúde, um dos questionamentos da população até com relação às unidades novas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Nós temos alguns prédios que no final da administração passada as obras pararam, né? Ficou um tempo parado, depois veio a moratória aqui da Prefeitura de Foz do Iguaçu para reorganizar a casa e a gente vê que em vários desses postos as obras estão avançando neste momento. Como é que está a situação aí? Temos já previstas inclusive inaugurações de postos? Isso, a gente teve recentemente, né, no início do mês, a inauguração da unidade do Lagoa Dourada, que fica lá na região da Grande Três Lagoas. Essa unidade já está a todo funcionamento, a todo vapor, inclusive recebeu um desses médicos que a nossa secretária comentou, que já está desde ontem atuando diretamente com a população. E também a gente tem a unidade agora, para os próximos dias previsto aí, a unidade do Morumbi 2, também já está em fase final, né, de conclusão da obra, para a gente poder também estar colocando à disposição esse serviço para a nossa população. E as demais unidades que estavam paradas, como você bem falou, também já está tocando aí para também nos próximos dias, aí, nos próximos meses, a gente conseguir entregar à nossa população. Já há previsão de inauguração para a unidade ali do Jardim Curitibano, na região da Vila A também? Ela também é uma das obras que está agora, né, começou de novo, né, a fazer a conclusão dessa obra. Então, ela também está prevista aí para os próximos dias e meses. E, Guilherme, só gostaria de lembrar que a Secretaria de Saúde, ela não foi incluída na moratória, tá? A parte de retomada das obras, ela se deu mediante a regularização da parte burocrática e documental que nós tínhamos junto ao Ministério da Saúde para a liberação dos demais recursos para a gente estar pagando a questão das empreiteiras e dado continuidade, tá? Então, assim, as obras elas foram paralisadas, não por causa da moratória, mas sim algumas irregularidades que dependia da regularização aí desses documentos. É um esclarecimento bastante importante mesmo, porque a gente sabe que a saúde ela é alvo de inúmeras críticas, muitas vezes críticas até por falta de conhecimento com relação ao funcionamento do sistema. Por exemplo, a gente tem acompanhado que em inúmeras oportunidades você como secretária tem ido a Curitiba e também a Brasília em busca de recursos aqui para a nossa cidade. É um problema já crônico, há muito tempo o Foz do Iguaçu reclama, os recursos continuam sendo insuficientes, especialmente esses que são repassados pelo governo federal para atendimento aqui na cidade? Não, com certeza. Nós temos uma defasagem aí dos valores que são pagos dentro da tabela SUS de pelo menos 10 anos. Então, realmente, existe uma dificuldade no repasse desses valores para com os prestadores, porque a gente sabe que os valores que os prestadores acabam pagando aí para os profissionais, tanto médicos e não médicos, não é o valor da tabela SUS. Então, existe um complemento, que é uma tabela local, que a Secretaria de Saúde acaba aportando e esse recurso sai exclusivamente Secretaria. Então, esse valor a gente espera aí que com esse reajuste que vai ter do pré-sal, né, que está destinando aí alguns percentuais para investimento na saúde e na educação, que eles façam o reajuste dessas tabelas, então. Quando falamos de saúde, a gente observa que para 2014 vamos ter um orçamento que à primeira vista ele parece grande, no caso do município, para a saúde. Como que você avalia esse orçamento que foi definido aí por parte da Prefeitura, da Câmara Municipal, tudo isso que foi debatido, orçamento para a saúde para 2014, orçamento municipal, é suficiente? Como é que você avalia? Nós temos aí um orçamento previsto para 2014 no valor de 206, 205 milhões, né? Mas nós ainda estamos um pouco aquém dos serviços que nós temos contratualizados, tá? Que chega aí à casa dos 220 milhões. Tá? Então, assim, nós estamos numa busca incessante aí de recursos, tanto por parte do Ministério da Saúde, como também através do governo estadual. Vou fazer agora uma pequena pausa nesta conversa, neste Café com a CBN, porque temos que fazer uma separação de rede. Você que está nos ouvindo no AM em 1320, continua na sintonia do Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Já você que nos acompanha na internet, em cbnfoz.com.br, continua com esta conversa que tem como convidadas no programa de hoje, neste Café com a CBN, a Secretária Municipal de Saúde aqui de Foz do Iguaçu, Letícia Lima, e também a Coordenadora da Atenção Básica da Secretaria da Saúde, Adriana Baladão. Portanto, você que está no AM, a partir de agora, novamente, Jornal da CBN, primeira edição. Continuamos com esse Café com a CBN, agora apenas na internet, no nosso site cbnfoz.com.br. Estou conversando aqui com a Letícia Lima, ela que é secretária municipal de saúde aqui em Foz do Iguaçu, e também com a Adriana Baladão, coordenadora da atenção básica da Secretaria da Saúde em Foz do Iguaçu. Letícia, falamos já de vários assuntos relacionados à saúde aqui no município e vale a pena a gente tocar também, porque a gente observa que a saúde ela é alvo constante de críticas. A gente sabe que, por exemplo, o Brasil não tem um sistema perfeito, mas também o sistema brasileiro acaba sendo melhor do que em muitos outros países do mundo. Olhando de maneira prática aqui para a nossa realidade de Foz do Iguaçu, o que é que poderia ser feito até num prazo médio para curto para não apenas melhorar o atendimento, mas também melhorar a percepção da população com relação à saúde pública? Então, assim, a questão do financiamento, ela é um problema nacional, né? Isso a gente já discutiu. Então, quanto nós podemos fazer aqui a nível de município? O município tem colocado aí um valor acima do que é estipulado pelas portarias do Ministério da Saúde para justamente manter os serviços. Nós temos feito um trabalho aí na mudança de logística do atendimento que nós pretendemos implantar aí junto com a atenção básica e a rede de urgência e emergência. Um exemplo disso é a separação, então, da unidade de saúde que se encontra dentro do pronto atendimento do Morumbi, que é uma condição assim que ela vai contra todos os princípios das classificações de risco, onde você tem ali pacientes com doenças crônicas que deveriam ser acompanhados na rede básica, misturados aos atendimentos de urgência e emergência. Então, é uma regularização que a gente vai estar fazendo dentro do sistema, separando, então, o que é atendimento da básica para a nova unidade ali do Morumbi 2, e ficar restrito ali o pronto atendimento para realmente aquelas doenças que se encontram em estado agudo, tá? Para fazer o atendimento dentro da rede da urgência e emergência. Então, nós vamos ali também ter a implantação do PAI, que é o pronto atendimento infantil. Tão logo a gente faça essa mudança da unidade de saúde para a nova estrutura física, a gente vai estar entrando com a reestruturação ali do posto para a gente ter um centro de referência para atendimento infantil também. Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, a impressão que nós temos é que desde que o hospital foi inaugurado e a gente vê todas essas polêmicas, né, com relação ao modelo de gestão, a impressão que dá é que até que se acerte o modelo, e agora com a anuência do Ministério Público se implantou esse modelo da Fundação Municipal de Saúde, a impressão que se dá é que perdeu-se muito tempo aqui em Foz do Iguaçu discutindo justamente essa questão do modelo, enquanto o hospital já poderia até ter mais investimentos, estar um pouco mais avançado até com relação ao que acontece hoje em dia. Como é que você vê a questão do hospital? Estamos caminhando rumo à normalização, rumo às discussões até que interessam à população, no caso, quando falamos da saúde pública? Não, com certeza. E nós temos uma regularização de um serviço que antes nós tínhamos como maquiado, né? Eram entregues aí à Secretaria de Saúde em torno de 500 cirurgias, onde essas 500 cirurgias, elas incluíam alguns procedimentos ambulatoriais. Qual que é o reflexo disso? Nós tivemos aí uma demanda reprimida de alguns anos para algumas especialidades. E hoje, o que a Fundação tem entregue para a Secretaria de Saúde são em torno de 500 cirurgias, mas são procedimentos cirúrgicos e não apenas procedimentos ambulatoriais, como retirada de fio, né, que podem ser feitos a nível ambulatorial. Nós também tivemos a incorporação de alguns serviços que anteriormente ele ficava unexclusivamente a subsídio da própria Secretaria de Saúde, que é a incorporação aí de toda a parte de SADT, que são os exames de imagem, como raio-x, tomografia, ultrassonografia, que são realizados hoje por esse prestador. E também a compra de serviço para a parte laboratorial, né? Lembrando também que nós estamos aí com um laboratório municipal atuando então na rede de urgência e emergência, que ela vai aí facilitar e dar um maior giro, né? Liberando aí leitos dentro da UPA e do pronto atendimento do Morumbi. A gente sabe que também essa questão de liberação de leitos, a própria a diminuição da sobrecarga nos hospitais, ela passa diretamente pela atenção básica. Eu vou perguntar agora para a Adriana Valadão. Adriana, são várias áreas do município. O que eu estou falando é números que eu tive contato a questão de uns 2 anos atrás com relação a áreas descobertas ainda no município quanto ao programa Saúde da Família. Como é que está a realidade hoje? Há equipes para cobrir todos os pontos do município ou ainda é necessário mais investimentos com relação a este ponto também? Hoje nós estamos em 65% do município coberto por essa estratégia, né? A nossa intenção aí nos próximos 3 anos é chegar a mais ou menos 85% de cobertura e com a abertura dessas novas unidades, né, que a gente comentou antes. Então o governo tem se empenhado, né, e está com todo esse esforço aí para estar realmente aumentando o número de equipes de saúde da família. Porém, a gente depende, então, tanto da estrutura física quanto de recursos humanos também, né? Mas estamos trabalhando para isso, para realmente aumentar essa cobertura dessa estratégia que é maravilhosa, né, e que realmente está voltada à prevenção e à promoção à saúde. Problemas como a dengue, estamos chegando já neste... Já estamos no período quente do ano, né? Aqui no em Foz do Iguaçu, o verão no calendário começa em dezembro, mas a gente já está tendo aí períodos muito quentes mesmo, agora na primavera. Como é que está sendo feito o trabalho também de combate à dengue? A gente sabe que são várias entidades envolvidas, a Secretaria Municipal da Saúde é uma delas, e também está acontecendo um mutirão agora, principalmente ali na região do Porto Mira, a gente está vendo ações contra a dengue. Sábado agora vai ser o dia D de combate à dengue? Isso é a nível nacional, né? O Ministério da Saúde ele preconiza essa semana aí de combate à dengue. E o dia D, no dia 23, agora no sábado, a gente vai estar com uma atividade na região do Porto Meira, né? Com um grande mutirão aí de limpeza para evitar essa doença aí que realmente está bem difícil, né? E uma provável epidemia aí pode acontecer. Então, como você também bem falou, não só a Secretaria de Saúde, mas todas as secretarias, né, e outros órgãos aí estão envolvidos já há alguns meses, trabalhando, né, com várias atividades aí preventivas para a gente evitar uma grande epidemia da dengue. Estou conversando aqui neste café com a CBN, com a Secretária Municipal da Saúde, Letícia Lima, e também a Coordenadora da Atenção Básica da Secretaria da Saúde, Adriana Valadão. Letícia, lhe pergunto a respeito de várias ações que estão sendo realizadas na rede pública aqui de saúde. Inclusive, uma das nossas últimas conversas foi com relação à capacitação do pessoal de recepção dos postos de saúde aqui em Foz. Essa capacitação, até para que esse profissional ele esteja apto a fazer uma triagem no momento da chegada, dar uma orientação correta no momento da chegada ali ao posto. Estão previstas mais ações, além dessa, já realizada com os recepcionistas? Com certeza. Então, assim, essa ação ela foi realizada seria com a terceirizada que presta serviço. Então, nós temos aí uma programação de capacitação da recepcionista ao ACS, envolvendo alguns profissionais médicos, os profissionais enfermeiros também. Nós tivemos aí na semana passada uma capacitação para descentralização do programa de tuberculose e hanseníase, que a gente pretende assim que todos os postos de saúde estejam aptos e capacitados para fazer a triagem e o acompanhamento de que apresentam aí essas doenças. Então, nós estamos também investindo aí no programa de residência, a qual o município não tinha, e a gente sabe a importância aí da estratégia Saúde da Família implantada no município. Igual a Adriana falou, que o nosso planejamento aí para o ano anual, ele prevê aí a implantação de pelo menos 85% de cobertura da estratégia Saúde da Família, e para viabilizar isso, nós estamos implantando um programa de residência médica do programa Saúde da Família. Então, assim, entendendo que a saúde, ela começa dentro da rede básica, e nós temos aí nem 20% dos nossos médicos que atuam dentro da rede básica hoje, eles têm a especialidade dentro da saúde da família. Então, nós pretendemos aí fortalecer a atenção básica, trazendo mais esse programa de residência, que ele teve o seu edital aberto aí, e nós temos uma complementação de bolsa para esses médicos, como um atrativo para que novos profissionais estejam se deslocando para Foz do Iguaçu e prestando serviço. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, anunciou que para 2016 vai ter um curso de medicina aqui em Foz do Iguaçu e esperamos realmente que isso venha a se concretizar. Também já há vários anos se discute a questão de trazer uma extensão do curso lá da UniOeste, que funciona em Cascavel, trazer uma turma também aqui para Foz do Iguaçu. Como é que você avalia essas possibilidades? Um curso de medicina aqui na nossa região da Tríplice Fronteira, formando profissionais para atuação no Brasil, é realmente uma, digamos, uma grande necessidade, algo que vai revolucionar nossa saúde nos próximos anos? Não, com certeza. Com isso, a gente consegue criar um polo, né, onde Cascavel é um exemplo disso. Foz do Iguaçu tem participado de várias inscrições, aí, tanto por parte do Ministério da Saúde, quanto o MEC também, para inscrever e deixar apto o município a estar recebendo esse curso, né? Dentro do programa dos Mais Médicos, nós tivemos ali a oportunidade também de estar inscrevendo a secretaria, colocando à disposição as suas estruturas para um futuro curso de medicina também. E para finalizar, eu até vou fazer uma pergunta aqui. A gente discute muito que Foz do Iguaçu, embora você citou até Cascavel é um polo que atende vários municípios, inclusive alguns pacientes aqui de Foz do Iguaçu, algumas especialidades são atendidas ali em Cascavel. E aqui na Tríplice Fronteira a gente vê a realidade de que Foz do Iguaçu acaba sendo um polo para pessoas da Argentina e do Paraguai. Existe alguma possibilidade de, num futuro não tão longínquo, esperamos, possamos ter, se não, digamos, uma gestão integrada, quem sabe aí no âmbito do Mercosul, Paraguai e Argentina, aportando algo também para que tenhamos um polo de medicina aqui na nossa região, pelo menos um repasse mais equilibrado por parte do governo federal para a nossa cidade? Hoje a Secretaria de Saúde ela acaba aí arcando com os custos do atendimento desde a básica até a nível hospitalar dessa população flutuante que a gente coloca, né? E não existe nenhum recurso direcionado para prover esses atendimentos. Então, nós estivemos no mês retrasado em Brasília, justamente levando em discussão essas questões, que Foz do Iguaçu tem as suas particularidades, as suas especificidades, que além de um polo turístico, existe também a situação da Tríplice Fronteira. Só que isso é uma discussão que eu acredito que tem que ser levada a nível de Itamaraty mesmo, porque são ações aí internacionais, mas que elas devem ser consideradas e ponderadas mediante repasse que nós teremos temos aí para 2014, né, a implantação, esperamos, do Saúde Mais 10, que foi um pleito que tivemos aí em todo o Brasil para que alguns recursos do Ministério da Saúde seja aportado pelo menos 10% da arrecadação total da União para o Ministério da Saúde. Então, esperamos que exista aí um diferencial para outros municípios que se encontram na mesma situação. Secretária Letícia Lima, secretária municipal da Saúde aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação neste Café com a CBN. Eu que agradeço, gostaria de deixar à disposição aí dos ouvintes também a Secretaria de Saúde. Quaisquer dúvida pode estar entrando em contato no 2105-1129, que a Secretaria está esclarecendo questões de fluxo, né, qualquer dúvida que os pacientes tenham. Também agradecimentos aqui à Adriana Valadão, coordenadora de atenção básica da Secretaria da Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Adriana, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigada, Guilherme, pela oportunidade. Também só reforçando, a gente está lá à disposição sempre nesse telefone que a Letícia falou e à disposição de toda a nossa população. Também agradecimentos aqui ao Dr. Túlio Bandeira, ao meu lado aqui, e que acabou não participando ativamente deste café, mas acompanhando tudo aqui ao nosso lado. Café com a CBN volta na próxima quinta-feira e este conteúdo estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br.